Sérgio Pimenta tinha uma aproximação maior com a música bem brasileira, né, com esse trabalho assim. E a canção que a gente gostaria de estar louvando ao Senhor aqui, eu conheci aqui, acho que no primeiro Som do Céu, se não me engano, em 85, por aí, né? E aí, quando surgiu a ideia de fazer, então, um disco de Sérgio Pimenta, a gente falou, essa é a música, Viajar.